Agora a Rádio 6, amigos, apresenta no seu programa A Tragédia do Cotidiano. Hoje com a história de Manuel, o Preguiçoso. Em uma zona rural, próxima a Brasília, moram Manuel e sua mãe. Manuel é um jovem de 25 anos que não gosta nada de trabalhar. Sua mãe, Dona Neuza, lava roupas para fora, por causa das dificuldades e vive em pé de guerra com Manuel, na expectativa de que ele ajude. Mas Manuel, nada. Manuel, já são 6:30 da manhã e você ainda deitado nessa cama? Já vou, mãe. E meia hora depois... Manuel, você ainda está deitado? Levanta dessa cama agora. Já vou, mãe. O tempo passa. E Manuel continua na cama deitado. E a mãe insiste. Manuel, já perdi a paciência. Levante agora. Eu me mato de trabalhar para sustentar essa casa e você só sabe dormir? Você nunca ouviu falar que Deus ajuda quem cedo madruga? O seu primo acordou hoje às 5 horas e achou 100 reais na estrada. Pois é, mãe. Mas quem perdeu saiu às 4:30. E essa foi a trágica história de Manuel. O preguiçoso mais azarado do mundo. Patrocinado pela funerária Só Falta Você. Com participação de Pedro Costa. Na narração, mãe, Aline Lisboa. Manuel, Anivaldo Pedro. Sonoplastia, Ronaldo Soares. Efeitos especiais, Georgiana Castro. E a locução de Aloysio Cardoso.